Rádio Difusora de Mossoró, ZYJ598, 1170 kHz, 10 kW, Avenida Cunha da Mota, sem número, bairro Pereiros, Mossoró, Rio Grande do Norte. Diretor-presidente Paulo Linhares, diretor de jornalismo Emerson Linhares. Difusora, há mais de meio século, a fala do povo. Música, informação, entretenimento. Esta é a sua difusora. Difusora, numa distância que nos separe. Voltamos a apresentar. Programa A Hora do Vaqueiro. O nome dele é J. Nilson. A pegada é essa, meu patrão, é só vaquejada no seu rádio, porque o touro aqui ele pula rodando, que eu não sou 7 de setembro, mas eu sou uma grande parada, que eu não sou batom, mas eu estou na boca das mulheres, eu não sou enxaqueca, mas eu só dou na cabeça, porque eu estou sempre por cima, feito nata de leite e fumaça de trem, porque eu acho é massa essa onda de vaquejada, e eu estou com saudade de uma vaquejada. Muito bem, agora são 17 horas mais 7 minutos, balançando a boiada, catucando o gado aqui nos currais da difusora, saudade da vaquejada. Tô com saudade de uma vaquejada. Eu tô com saudade. Caminhão e da minha boiada. Show! Eu tô com saudade do forró, das vaquejadas e da mulherada do meu Brasil. Tô nem vendo. Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer. Faz tempo que eu não sei o que é correr. Auxílio pra satisfazermos nossa região. Sábado e domingo é o nosso plantão. 24 horas pode nos ligar. Nossos vendedores sempre vão mostrar preços excelentes, qualidade pura, com o atendimento que você procura. Lino Baterias, o melhor lugar. Rua Felipe Camarão, no bairro Aeroporto, em Mossoró. Plantão 24 horas, sábado, domingo e feriados. Atendendo Mossoró e região. Fone 988974464. Lojão da Fábrica. Lino Baterias, o melhor lugar para comprar a bateria para o seu veículo. Tá legal, a pegada é essa, patrão. Ritmo é esse, é a vaquejada do Brasil. Estou indo embora. Final de tarde mais gostoso é aqui com a gente. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Uma boa noite a todos vocês. Fique ligado, vem aí o Elton Moraes e o programa Boa Noite Cidade. Valeu, minha gente. Junto do teu bem.